Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail: falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Osvaldo Zaramelli. E na sonoplastia, Adriano Vieira. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Raízes do Brasil vai ao ar de domingo a domingo pelas ondas médias e curtas da Rádio Cultura Brasil AM. Das 5 às 7 horas da manhã, nos domingos sem atendimento de cartas, muita música para você curtir. E de segunda a sábado a gente conta muito com a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro de 2008. Na segunda hora do programa Raiz do Brasil, logo no início da segunda hora, Shirley Ribeiro, a nossa querida repórter da Rádio Cultura Brasil, hoje falando sobre consumo de água. Muito importante esta matéria da Shirley Ribeiro. E ainda na segunda hora, um pouco mais adiante, o Cantinho do Ouvinte. Hoje atendendo a Benedito Lino de Souza, residente na cidade de Lagoinha, no estado de São Paulo. Portanto, atenção, Benedito Lino de Souza de Lagoinha, hoje o Cantinho do Ouvinte é seu. E a gente começa o programa com Zico e Zeca cantando Minha História, para atendermos a carta de José Maria Torres, residente em Santo Amaro. Depois com Eli Silva e Zé Goiano, convite de Caboclo, atendendo a carta de Ismael Borba Gonçalves, residente no Jardim São Bernardo, também em Santo Amaro. Thank you. falei, já pedi, já implorei, mas sem ela eu não posso viver. Meu amigo da cidade grande, eu lhe digo com sinceridade, te convido pra vir conhecer no sertão a felicidade. Vem a ver o romper da aurora e o sol vermelhando a tarde, a beleza do campo florido e o prazer na vida em ter liberdade. Venha ver o passar de boiada e poeira levantar do chão, um carro de boi carregado na descida rangendo o bocão. O nascer de uma lua cheia, que beleza sem comparação. Comprovar a beleza e o encanto deste meu recanto que chama sertão. Vai ouvir quando cai a tardinha na palhada de ao chororó, vê distante nas matas sombrias o triste cantar do jaó, as rolinhas andando de bando na areia fazem caracol, risca a espora, bate a asa e canta o rei do terreiro em cima do paiol. É o convite de um simples caboclo, vem conhecer minha moradia, o meu mundo, meu reino encantado, de paz, amor e alegria. Eu duvido que este cenário, meu amigo, você conhecia. Desfrutar da fartura e riqueza que a mãe natureza nos dá todo dia. Nós começamos Raízes do Brasil desta quinta-feira aqui na Rádio Cultura Brasil, apresentando com Zig Zeca, do Arlindo Pinto e Nísio Minha História, atendendo a carta de José Maria Torres, que reside na rua São José, em Santo Amaro. Ele ofereceu para a Terezinha Campos, para Marli de Souza Correia, para o radialista Arlindo Furlan, para Irene Primozic, João José Machado e todos nós da cultura, José Maria Torres, muito obrigado. E o pedido depois por carta também, de Ismael Borba Gonçalves, de Santo Amaro também, no Jardim São Bernardo. O Ismael Borba Gonçalves pediu com Eli Silva e Zé Goiano, do Eli Silva, Zé do Reino e Zé Goiano, convite de caboclo. E ele ofereceu, vejamos para quem, diz ele aqui que reside no Jardim São Bernardo, Santo Amaro, tá, deixou o telefone e ofereceu para toda a equipe do programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, viu? Ismael Borba Gonçalves, residente no Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Você está curtindo na Rádio Cultura Brasil o Raízes do Brasil, programa tradicional deste horário da música raiz, das 5 às 7 horas da manhã. Na sexta-feira, amanhã, portanto, nós estaremos fazendo o sorteio do sensacional CD que acaba de ser lançado com o Capitão Furtado e Theo Azevedo, ou com as músicas inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo, numa produção do Assis Ângelo, trazendo coisas inéditas que estavam na gaveta há quase 40 anos. Composições inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo. É um CD maravilhoso. Amanhã será sorteado para um ouvinte do Raízes. E no mês de dezembro, do dia 1º ao dia 23, de segunda a sexta-feira, diariamente estaremos sorteando 3 CDs para o mesmo ouvinte. Agora os dois mineiros, de Muniz Teixeira e Lourenço Leitão, a Pururuca. Depois, Orquestra de Violeiros de Mauá, de Hélio Alves e Ziltinho, Velha Porteira. Lá na roça onde eu moro, supermercado não tem. Só tem na beira da estrada um pequeno armazém. Porém lá colho de tudo, não esquento a minha cuca. Falo com toda franqueza, em casa minha despesa é só o sal e o açúcar. Com mistura pra visita, minha mulher não preocupa. Tem franguinho com angu e um delicioso tutu com leitão a Pururuca. Quem for passear lá em casa encontra muita fartura de milho, arroz e feijão, legumes, fruta e verdura. Terreiro cheio de frango, leitoada no mangueiro e uma vaquinha mansa pra ter leite pras crianças e o meu queijinho caseiro. Com mistura pra visita, minha mulher não preocupa. Tem franguinho com angu e um delicioso tutu com leitão a Pururuca. Meu cafezal é pequeno, mas dá boa produção. Colho de tudo pro gasto, no meu pedaço de chão. A despesa que eu tenho é pouca e não me assusta. Na vendinha do seu lau, só compro o açúcar e o sal. E o mais não sei quanto custa. Com mistura pra visita, minha mulher não preocupa. Tem franguinho com angu e um delicioso tutu com leitão a Pururuca. Ao passar Nós ouvimos com os dois mineiros de Muniz Teixeira e Lourenço, Leitão, a Pururuca. Depois com a orquestra de violeiros de Mauá, Hélio Alves e Ziltinho, Velha Porteira. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E o Raiz do Brasil agora vai atender ao Clemente Rodrigues Filho, de São Bernardo do Campo. Ele pediu com Liu e Léo, Filho de Boiadeiro. E depois vamos atender a José Ricardo, do Parque do Lago. Pediu com Jacó e Jacozinho, Cavalo Enxuto. Cavalgando na longa estrada, meu cavalo é meu companheiro. Vou tocando a minha boiada, meu destino é ser boiadeiro. Quantas vezes eu choro sozinho, soluçando de tanta saudade, por lembrar que meu velho paizinho Deus levou para a eternidade. Ai, ai, ai, parece que lá bem distante ainda eu vejo meu pai montado a cavalo, gritando com os bois, tocando berrante. Apesar de eu ser um menino, já conheço o Brasil inteiro. E assim cumprirei meu destino, pois meu pai também foi boiadeiro. Amanhã vou rever a casinha, lá naquele imenso sertão. Beijarei minha doce mãezinha, pedirei sua santa benção. Gritando com os bois, tocando berrante. Só compra carro importado, eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Granfino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Pneus, apertou bem as luelas. Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. O granfino entrou no carro, pulei em cima da sela. Ele funcionou o motor,

deixei a rédea arrastando o capim. Banhado em suor, o tordilho negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça o favor, monte no sirim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, é mais uma história que chega no fim. Ouvimos com os Serranos do Teixeirinha Tordilho Negro, depois com os Gaiteiros de Valdir Santos, Vaneira Chorona. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raiz do Brasil, agora atendendo a carta de Guinelo Piel Santos, do bairro da Roseira em Jundiaí, com Craveira e Cravinho, Origem da Vida. Depois uma outra carta vindo de Guarulhos, da Irene Primozic, que pediu com As Galvão, Amor em Segredo. Música.

pelas costas é o que mais me desgosta, nunca vai me pertencer. O meu amor é sincero, mas te enganar eu não quero, não posso casar contigo. Já somos comprometidos, nosso amor é proibido, não perca tempo comigo. O nosso amor é segredo, segredo não se revela, precisamos ter cautela, nosso amor corre perigo. Desde já eu me despeço, nunca mais aqui regresso, seja o que Deus quiser. Sofreremos eternamente, pois amamos loucamente, mas o destino não quer. Você tem só qualidade, a tua família é nobre, o dinheiro nunca encobre um passo errado que se der. Nós ouvimos com Cravinho e Cravinho, de Sebastião César Franco e Paulo Roberto Franco, Origem da Vida, atendendo Agnello Piel Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí. Ele dedicou para a querida amada Alzira Piel Santos, que no dia 29 de novembro, dia 29 está chegando, né? Depois de amanhã, sábado, ela estará completando 61 anos. Opa, é a dona da pensão, né, Agnello? Então, parabéns para ela. Alô, Alzira Piel Santos. Depois de amanhã, completando 61 anos. É a excelentíssima esposa do Agnello Piel Santos. Um beijão do maridão, de todos os seus familiares e também de toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Parabéns e felicidades. E o Agnello ainda ofereceu para a Terezinha Campos, para Maria de Vicente, para o Oswaldinho Zaramelli, para o Afrânio Vanderlei, para o Adriano, olha aí que beleza, muito obrigado. E para o professor Pascoal, ele citou várias pessoas aqui da cultura: Fernando Zeda, Lívia Libânio, para nós. Ah, maravilha! Agnello Piel Santos, muito obrigado, viu? Carta depois da Irene Primozic, de Guarulhos, com as Galvão de Claudio Honorini Canor, Amor em Segredo, que ela dedicou para o Agnello Piel Santos, que acabou de ser atendido, para Ursulina Bombardi, para Dona Ana e José Fernando e para Laurindo Forne, do bairro da Lapa. Muito obrigado, viu, Irene Primozic. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, trazendo agora com Orlando e José China, do Orlando Reis, Fazenda da Saudade. Depois com Pedro Benza, da Estrada e Celinho, do Nonô Basílio Índio Vago, Mágoa de Boiadeiro. Eu voltei aqui pra fazenda pra rever meus velhos amigos, pra tentar matar a saudade que há tempo trago comigo. Longe avistei a igrejinha, bateu forte o meu coração. Foi ali que encontrei meu amor, numa festa de São João. Na entrada da fazenda não tem mais a velha porteira, seus morões serviram pra cerca, porque eles são de Aroeira. Não tem mais plantação de café, nem a mata pra cortar madeira. Só ficou lá na beira da estrada a saudosa velha paineira. Fui chegando na antiga colônia, foi me dando uma quase todos dali se mudaram. Só ficaram alguns companheiros, ainda levam por tradição as festanças de reis em janeiro. O mais velho vai ensinando o mais novo servão catireiro. Ao passar pela velha ventinha do senhor Manuel Serafim, bem em frente estava sentado um caboclo que me disse assim: esse o moço eu lhe vi nascer, você já deu trabalho pra mim. Eu já fui campeão de rodeio, sou famoso peão Valentim. Eu recordo com muita saudade os bons tempos que aqui passei. Eu nasci numa casa pequena e ali mesmo eu me criei. Hoje eu vivo em terras distantes, povo bom igual não achei. Esta é minha terra querida, de você nunca esquecerei. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sob os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinuelos pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Meu cavalo relinchando pasto afora, que por certo também chora na mais triste solidão. Meu par de espora, meu chapéu e aba larga, uma brua cara e carga, um berrante e um facão. O velho pasto, o cinete ou apeiro, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro, este pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quase chorando, imbuído nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que já fiz com a pionada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir o som manhoso de um berrante preguiçoso. Nos confins do meu sertão. Nós ouvimos com Orlando e José China, do Orlando Reis, Fazenda da Saudade. Depois com Pedro Benza da Estrada e Celinho, do Nonô Basílio Índio Vago, Mágoa de Boiadeiro. Homenageado do dia. Hoje os homenageados são os filhos de Goiás. Um dos principais representantes da música de Goiás e região do Centro-Oeste. Em 1970, os filhos de Goiás lançaram o LP Gaiola de Aço, pela Continental, com destaque para, entre outras, a música título de Maurico Não Brinques Comigo e Flor Paraguaia, ambas também de Maurico, líder do grupo e principal compositor. Em 1972, lançaram o LP Amor Distante e, entre outras composições, nós pudemos apreciar Triste Destino, Viva Meu Brasil e Morrendo de Dor, todas também de Maurico. Gravaram guaranias, rasqueados e outros ritmos fronteiriços do Paraguai. Durante os anos 1970, os filhos de Goiás gravaram 9 discos pela Continental e 1 pela Caboclo. Um dos seus grandes sucessos foi Amor Distante, de Maurico e Bauruzinho, que se tornou um clássico da música sertaneja. Em 1999, a gravadora Chanticleer lançou o CD Dose Dupla, com a remasterização de 24 músicas do trio, entre os quais O Pobre Esquecido, Meu Último Adeus, Minha Doce Namorada e Amor Doido, todas de autoria de Maurico. Vamos ouvir os nossos homenageados? Filhos de Goiás interpretam de Maurico e Mauruzinho, Amor Distante, e outra de Maurico e Sudair, O Barquinho. Teus carinhos te aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Pra dizer mesmo a verdade, para mim já não existe a tal de felicidade. Que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que eu estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. dado muito certo. Quem ama nunca se esquece. Quem tem um amor distante chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Nós ouvimos com os filhos de Goiás, hoje os homenageados do dia, do Maurico e Maurozinho, Amor Distante, e a outra composição de Maurico e Sudair, O Barquinho. Você pode participar do programa Raízes do Brasil por carta, escolhendo músicas para serem tocadas de segunda a sábado. Pode fazer oferecimento das músicas escolhidas e, se você tiver datas festivas para serem comemoradas, pode anunciar com a gente aqui no programa Raízes do Brasil. Anote aí o nosso endereço, prezado ouvinte. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E coloque no envelope, Programa Raízes do Brasil. Agora uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já, daqui a pouquinho. Samba, Choro e Companhia. duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, Choro e Companhia. Aqui, na Rádio Cultura Brasil. Conheça Walter Smetak, músico suíço-brasileiro radicado na Bahia. Sua obra está na fronteira entre a música e a arte contemporânea. Smetak Imprevisto, em dois momentos. Exposição no Museu de Arte Moderna, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, no Parque do Ibirapuera. Entrada pelo Portão 3, até 21 de dezembro. E na Rádio Cultura Brasil, um documentário em 4 capítulos, com estreia neste sábado, às 9 da manhã. Visite a exposição e acompanhe a série especial no Sábado Cultura. Smetak Imprevisto. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Programa do Estudante. Projetos experimentais de alunos das principais faculdades de comunicação social do país. Toda sexta-feira, à 1 da tarde, Programa do Estudante, na Rádio Cultura Brasil. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. No próximo intervalo, a participação da nossa querida Cirlei Ribeiro, aqui no programa Raízes do Brasil, hoje discorrendo sobre o consumo de água, orientando os nossos ouvintes sobre o consumo de água. Antes, duas músicas. Primeira, João Pacífico, de autoria dele, no banquinho. A segunda, com Inesita Barroso e Roberto Correia, de Bezerra de Menezes, Festa do Peão. No banquinho me sentei e fiquei pra descansar. Fiz um cigarro de palha, comecei a pensar na vida, pra depois ir me deitar. Quando entre os galhos lá da mata, vi um lençol bordado em prata pela roça se estender, e com o cigarro feito e a viola junto ao peito, me esqueci de adormecer. Fiquei olhando a roça iluminada, a lagoa prateada e a viola me entreter. A noite foi uma tranquilidade, nem tristeza nem saudade vieram me aborrecer. Lá, love. faz doer. Diz que eu me esqueça de todos os apertos, que eu vá pra Barretos na festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. Abraço de Barretos traz no inferno outro verão. A festa não termina, um segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do peão. Batendo em meu rosto, me diz que é agosto, floradas do Ipê. Diz que eu me esqueça de todos os apertos, que eu vá pra Barretos na festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. Abraço de Barretos traz no inverno outro verão. Um segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do peão. Não vou perder esse festão, eu vou-me embora pra festa do peão. Nós ouvimos com João Pacífico, do próprio João Pacífico, No Banquinho. Depois, Inezita Barroso e Roberto Correia cantaram do Bezerra de Menezes, Festa do Peão. E agora é a hora da Sirlei Ribeiro, repórter da Rádio Cultura Brasil. Muito bom dia, Sirlei. Bom dia, Muíbo. Hoje eu trago uma informação importante sobre o consumo de água proveniente de fontes alternativas, como poços, bicas e até mesmo água fornecida por caminhões-pipa. Claro que às vezes essa é a única saída encontrada pela população em situação de emergência ou mesmo para economizar o dinheiro da conta. Mas é aí que está o perigo. De acordo com especialistas, existe um grande risco de contágio por doenças como hepatite. E não é porque a água corre limpinha que ela pode ser consumida. Muitas vezes a contaminação está no lençol freático e não é visível a olho nu. Para tornar-se própria para consumo, a água deve atender aos padrões estabelecidos pela portaria número 518 de 2004 do Ministério da Saúde. A legislação estabelece quais substâncias devem ser observadas e qual é o limite máximo permitido para cada uma delas. Todo e qualquer sistema de fornecimento de água, público ou privado, está sujeito à fiscalização da autoridade sanitária. E até chegar aí à sua residência, a água passa por vários processos, desde a captação em mananciais, o tratamento com produtos químicos, a filtração e a adição de flúor e cloro. A dica, portanto, é que sempre que possível, a população prefira a água fornecida pelo sistema público e isso para todos os usos domésticos. Água para beber, preparar as refeições e mesmo para o banho. Até amanhã com mais uma dica. Se Deus quiser, até amanhã, Sirlei Ribeiro. Qualquer dúvida que você tenha ou qualquer pergunta que você queira fazer à nossa querida Sirlei Ribeiro, você pode se utilizar de dois telefones. De segunda a sexta-feira, das 9h até as 18h, estão à sua disposição, prezado ouvinte. Os telefones 2182-3081, 2182-3082. Qualquer dúvida que você queira esclarecer, pode ligar para esses telefones. E aproveite o seu telefonema e já deixe anotado também, né, o pedido musical para você ouvir aqui no programa Raiz do Brasil. Agora com Nestor da Viola, Oração pela Família, atendendo Miguel Fernandes do bairro da Mooca. Depois com Tião Carreira e Pardinho, pé de guerra para João José Machado do Centro. Caboclo cisma de parar meus passos. Ele não sabe onde vai pôr o nariz. E o seu fim é 7 palmos de fundura, comendo sempre o capim pela raiz. Um pingo d'água eu transformo num riacho, um desaforo faço virar um duelo, e um pé de frango sei fazer um bom virado, e um grão de areia eu já fiz o meu castelo. Homem valente eu já fiz virar medroso, e um carneiro já transformei no leão. E uma guerra eu já fiz o meu brinquedo, fui empregado e agora virei patrão. E uma derrota eu parti para a vitória, uma empregada eu já fiz virar rainha, uma menina que vivia em outros braços virou a cabeça e hoje ela é só minha. Nós ouvimos com Nestor da Viola, do Padre Zezinho, Oração pela Família. Foi a solicitação do Miguel Fernandes e a Terezinha, lá do bairro da Mooca. E vejamos o que ele diz aqui, do mês de novembro, dia 9, aniversariantes de novembro. Dia 9, Éder, filho do Nestor da Viola. Éder, filho do Nestor da Viola? Olha, eu acho que não está muito certo daí, não. Porque os dois filhos do Nestor da Viola e a Denise é César e Vanderlei, viu, Miguel Fernandes? Isso eu sei. Bom, dia 14, Maria Tereza, filha do João Aparecido Chagas. Dia 18, Carlos Potente. E também no dia 18, ah, já foi, né? A Irene Primozic, sempre participando do programa Raiz do Brasil. Maravilha, muito obrigado, viu, Miguel Fernandes e a Terezinha do bairro da Mooca. E depois do Nestor da Viola com Oração pela Família, pedido do João José Machado, da Rua Aurora, com Tião Carreiro e Pardinho, de Lorivaldo Santos e Tião Carreiro, pede guerra. As dedicatórias foram para Geraldo Merlin, lá de Pederneiras, Agnello Piel Santos, de Jundiaí, Luiz Pereira da Silva, aqui ele não falou de onde é, deve ser São Paulo, né? Porque os de fora ele anunciou. E Manuel Lázaro da Silva, da cidade de Lambari, estado de Minas Gerais. João José Machado, da Rua Aurora, muito obrigado a você também pela participação e colaboração com a gente aqui no programa Raízes do Brasil. Mês que vem, hein? Dezembro, 3 CDs diariamente como presentes de Natal para os ouvintes participantes do programa, de segunda a sexta-feira. Portanto, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, no mês de dezembro, durante o Raiz do Brasil, né, nós estaremos sorteando 3 CDs diariamente para um ouvinte do programa Raízes do Brasil. Agora nós destacamos com Rodrigo Matos e Praiano, do Ronaldo Viola, Pião Centenário. Depois, com Ronaldo Viola e João Carvalho, do Lorivaldo Santos, Tião Carreira e Ronaldo Viola, Pagode do Grotão. Cada vez que ouço falar em boiada ou das comitivas de transporte bruto, meu pensamento volta no estradão, de longe a pionada gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nessa lida fui absoluto. Manhava uma rei sem ter dificuldade. Fui um professor na velha faculdade, dessa profissão que se cobriu de luto. Vale do Rio Grande, o passado é de glória, cantado em poesia e falado em sonetos. Café goiano, do som da viola, pra ser mais exato, falo de Barretos. Tropas descansando lá no corredor, das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo cachaça, jabá e farinha, pra queima do alho acendia os gravetos. Sou um velho peão estradeiro que já atravessou o grande centenário. Montado num burro manso e marchador, o tempo traçou meu itinerário. A poeira vermelha e o sol ardente me acompanharam num belo cenário. Rios de piranha, frio e chuva forte, o vento de agosto e a sombra da morte só abrilhantaram o meu relicário. Aqui na plateia dessa arquibancada, um peão sem laço, espora e gibão aplaude de pé grandes profissionais que enfrentam o lombo de um bravo pagão. Depende do pulo e da gineteada pra ouvir a galera gritar de emoção. Espora batida no peso da idade também faz meu peito vibrar de saudade dentro da arena do meu coração. Meu Brasil, boiadeiro, sou você, sou a sua memória. Sou peão, centenário, sou caboclo, sou parte da história. Faz o coco e o homem faz o ralo, a enxada faz a cova e o cabo faz o galo. A madrugada bonita quem faz é o cantar do galo. Quem faz o sino gemer é a pancada do badalo. Quem judiou do meu povo eu vi cair do cavalo. Na academia de letras, grandes homens lá estão. Dentro dessa academia, eu quero cantar o que? O pagode do grotão. Quem anda com Deus na frente, não tem receio do diabo. Encontrei um cascavel, um bicho peçonhente bravo, da serpente venenosa e lisa igual fiado. Pra por dentro desta viola tirei seu riso do rabo, a montanha da tristeza no pagode é que eu desabo. Na academia de letras, grandes homens lá estão. Dentro dessa academia, eu quero cantar um dia o pagode do Rodão. Meu pagode é um alazão, tem nome de corta-vento. Tá na raia, vira um raio, corre mais que o pensamento.

reside em Lagoinha. Ele disse para nossos atendentes que ouve o programa todos os dias. Na próxima vez que vocês comunicarem com a gente, Benedito Lino de Souza, deixa o seu telefone, por favor, e confirma se é a cidade de Lagoinha e se é estado de São Paulo. Isso eu tenho quase certeza, porque eu vi realmente o nome de Lagoinha no noticiário essa semana, ainda, ou a semana passada. E você, inclusive, pode dizer para nós mais ou menos a localização da sua cidade. A gente fica muito feliz de saber mais ou menos, né, onde ficam as cidades de ouvintes que participam do programa Raiz do Brasil, viu? Muito obrigado por sua participação aqui no Cantinho do Ouvinte. E agora a gente vai seguindo no programa Raiz do Brasil, trazendo com Índio Cachoeira, de autoria dele, o tempero da viola. Depois Sérgio Reis interpreta de Anacleto Rosa Júnior, Cavalo Preto. Cavalo Preto, vambora! Música. Tenho um cavalo preto por nome de Ventania, um laço de 12 braças do couro de uma novilha. Tenho um cachorro bragado que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, mas eu não tenho família. No lombo do meu cavalo eu viajo o dia inteiro. Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro. Tenho uma capa gaúcha que eu troquei no boi carneiro. Tenho dois pelegos grandes que é por lã de carneiro. Um me serve de colchão e outro de travesseiro. Com a minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro. Adeus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade. Deus me deu esse destino e muita felicidade. Quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade. Nós ouvimos com Índio Cachoeira, do próprio Índio Cachoeira, o Tempero da Viola. E depois Sérgio Reis interpretou de Anacleto Rosa Júnior, Cavalo Preto. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E vamos seguindo com Raízes do Brasil, agora atendendo a carta de Carlos Potente, do Jardim Cosmopolitano, lá de Cosmópolis. Ele pediu com Camões e Camargo feliz aniversário. E depois o pedido de Nésia Quinalha, residente em Carapicuíba, com João Mulato e Douradinho, violeiro solteiro. Você e muitas felicidades pelo seu aniversário, com toda sinceridade. Quero que seja feliz quem eu amo de verdade, por ser uma criatura cheia de bondade. Neste seu aniversário, seu nome gravado com toda satisfação. É a rainha de um lar por quem tenho adoração. Foi um presente do céu que caiu em minhas mãos. sorrindo. Quero ver você cantando. Quero estar a seu lado, muito feliz te abraçando. Que esta data se repita por muitos e muitos anos. Sempre juntinhos, eternamente se amando. Por eu ter notícia de um bom cantador, de uma linda moça do nosso interior, pediu que eu cantasse ao menos por favor, nem que fosse um verso dos mais inferior. Respondi pra ela, não sou professor, tudo quanto eu canto tem pouco valor, mas meus versos servem pra acalmar a dor de um peito que sofre ingratidão de amor. Afinal de contas fiz o seu mandado, cantei um versinho muito bem cantado. Ela agradeceu com muitos agrados, eu fiquei contente e fiquei obrigado. Cantei um versinho do cabelo ondeado, ela também tinha o cabelo cacheado. Deu 5 suspiros e me chamou de um lado, perguntou se eu era solteiro ou casado. Por isso que eu digo que um rapaz solteiro, pra gozar a vida tem que ser violeiro, viajar embarcado sem gastar dinheiro. Se quer namorada, arruma até os milheiros, entrar no salão com os olhos mordeiro, o cantar sereno de dois companheiros. A mais bonitinha bate um desespero, da minha noite em diante está no cativeiro. Menina, menina, você se aperiga, deixe de bobagem, largue a mão de intriga. Casar com um violeiro é pra viver de briga, você se aborrece da própria cantiga. Pra largar não pode porque Deus castiga, pois eu sou violeiro e não faz mal que eu diga. Tome meus conselhos e avise suas amigas, que toque de viola não enche a barriga. Eu falo a verdade, não é intimação, nas festas que eu pego a viola na mão. Canta algumas modas é por inclinação, toco na turina, responde o gordão. Dois peitos sereno dentro do salão, já vê as morenas mudar de feição. Porque meus versinhos dói no coração, quem sofre nervosa. O que acontece, companheiro? Morre de paixão. Nós ouvimos com Camões e Camargo, do Sebastião Possente e Alexinho, Feliz Aniversário. Foi o pedido do Carlos Potente, da cidade de Cosmópolis. Olha, ele diz aqui, Muíbo, dia 19, se eu estiver vivo, até já passou. Já foi o seu aniversário, está vivo, né? Parabéns, felicidades, e o Carlos Potente. Aliás, o Miguel Fernandes anunciou também, foi atendido também nesse programa, e ele anunciou os aniversariantes de novembro e ele citou o seu nome. Então você completou 72 anos, é isto? No último dia 19, parabéns e felicidades. E a música que você pediu, você ofereceu para Antônio Egídio de Moraes, popular gaúcho, e demais ouvintes que aniversariam no dia 19. Beleza. Que já fizeram aniversário. Parabéns, felicidades para você, viu, Carlos Potente? Muito obrigado por sua participação aqui no programa Raízes do Brasil. Atendemos, depois do Carlos Potente, a Nésia Quinalha de Carapicuíba. Ela solicitou com João Mulato e Douradinho, do Carreirinho Zé Carreiro, violeiro solteiro, ofereceu para todos os ouvintes e toda a equipe da Rádio Cultura. Muito obrigado. Para finalizar, Alvarenga e Ranchinho do Alvarenga, Saudade de Ouro Preto. Minha querida terra, de ti tenho saudade. És toda a minha vida, todo o meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer, debaixo do teu céu, feliz hei de morrer. Querida terra, de ti tenho saudade. És toda a minha vida, todo o meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer. Alvarenga, Ranchinho do Alvarenga, Saudade de Ouro Preto. E agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção da Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zaramelli, na sonoplastia Adriano Vieira. Bom dia, ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Curi. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.